Multimarcas, a melhor loja de Icoracy. Como é que é? Manda, Kenny. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Eu fui brinquedo pra você. Diz que bateu a saudade, fica mandando.